Bem, amigos pessoais, vamos voltando com a nossa 29ª edição. Vamos falar o que aconteceu de melhor em Bristol nesse final de semana. No sábado tivemos uma corrida muito boa da Nationwide. No domingo tivemos uma corrida muito longa devido à chuva, mas também não deixou de ser uma grande corrida. Inclusive foi uma das mais movimentadas até agora, tanto em Las Vegas, em Bristol, perdão, tanto em Las Vegas, em Phoenix e Daytona, uma excelente corrida, muito boa mesmo. Infelizmente hoje não vamos contar com a presença do Pedro. O Pedrão está perdido lá no meio das fazendas, no lá pro lado do Mato Grosso, lá perdido no meio da Amazonas, tá a trabalho lá. Ele até está em casa hoje, mas ele está saindo já logo de viagem. Daqui a pouco ele está saindo, a gente está começando a gravar agora. Quase 11 horas da noite, ele já está saindo de viagem. Então o Pedrão está bem atarefado essa semana, não vai poder estar com a gente. Então vamos começar a falar um pouco sobre o que aconteceu na Nationwide lá em Bristol, que foi a quarta edição da Nationwide esse ano. Hélio? Bom, tudo bem, amigos? A gente chega a mais uma edição do podcast Rewind. Infelizmente, Pedro não está com a gente, né? Mas eu e o Léo seguimos para mais uma edição. Corrida de sábado foi ótima. Kyle Busch, mais uma vez, começando sua 16ª vitória, né, Léo, na pista de Bristol, sendo talvez o piloto que mais venceu em uma pista das três principais, somando as três principais divisões da NASCAR. 16ª vitória, né, Léo? Em Bristol é. Então, é um número que nenhum outro, talvez nenhum outro, eu não tenho informação correta aqui, mas se não me engano, nenhum outro piloto tem esse número de vitórias, somando as três divisões da categoria. Kyle Larson, mais uma vez, fez uma grande prova, muito consistente, dando continuidade no trabalho que ele fez em Phoenix, quando chegou em terceiro. Ele foi muito consistente, não foi páreo no final para Kyle Busch, mas ele se portou muito bem em frente a Kevin Harvick mais de duas vezes durante a tarde. Outro destaque que eu quero colocar aqui é o Ryan Blaney, né, que correu no carro 22, não foi fator pela vitória, mas conseguiu um grande top 5 aí, e fazendo o carro 22 não perder muitos pontos para o 54. Léo. Então, realmente foi uma grande corrida, né? Tivemos bastante movimentação durante a corrida mesmo. E o Ryan Blaney, se eu não me engano, o Ryan Blaney, ele largou mais atrás, não largou, não? Ele classificou em quinto, mas ele largou lá atrás. Eu não preciso só depois verificar essa informação aí. Mas o Ryan Blaney, eu pensei que ele iria me decepcionar um pouco, mas até que ele foi muito bem, terminou a corrida em terceiro, em quinto lugar, perdão, quarto, né? Terminou a corrida em quarto lugar, fez uma excelente corrida. Ele que está voltando ao carro 22, mostrando que com bom equipamento ele vai andar bem. Então tá de parabéns o Ryan Blaney, gostei muito de ver o Ryan Blaney. O Kyle Busch, como você tinha falado, o Kyle Busch na Nationwide não tem o que contestar. O Kyle Busch é a sua 75ª vitória na Nationwide Series, a sua sétima vitória em Bristol, a sua segunda vitória já em 2014, agora em quatro corridas já venceu duas. E esse é o Kyle Busch na Nationwide Series, tá esbanjando saúde o Kyle Busch. Mais uma vez ele liderou bastante voltas. Ele, se eu não me engano também, Hélio, o Kyle Busch, ele é o líder absoluto em voltas lideradas, o Kyle Busch. Desculpa, pessoal. Ele é o melhor piloto em voltas lideradas. Então, os Cup Drive mais uma vez dominou o top 5. Claro que incluindo também o Kyle Larson, né? O Kyle Larson também faz parte do Cup Drive porque ele não marca ponto na Nationwide. Perdão, pessoal. E o Ryan Blaney, ele também não marca ponto na Nationwide Series. Então, mais uma vez tivemos um top 5 onde todos os cinco pilotos não marcam ponto no campeonato. Isso deixando um pouco, talvez, o campeonato da National League mesmo, um pouco triste, né? Porque o Ty Dillon foi o primeiro a marcar ponto na National League, o Brandon Gall o segundo, o Trevor Bain, Chase Elliott e o Egan Smith fechou o top 10. Mas no geral foi uma boa corrida, gostei bastante da corrida, uma corrida bem movimentada, bastante coisa aconteceu. Foi uma corrida também que o Ryan Reed mais uma vez destruiu um carro, né? Mais um carro destruído. E o outro piloto também que eu queria falar também é o Dylan Kwiatkowski, né? Ele fez uma boa corrida também. Eu não sei, Pedro ou Hélio, se você tem a mesma opinião que a minha, mas o Dylan, ele tá ainda assim, ele tá amadurecendo. Tanto ele como o Ryan Reed ainda tá amadurecendo. Só que o Ryan Reed, ele consegue destruir mais carro e o Dylan Kwiatkowski, ele consegue pelo menos completar as corridas sem destruir o carro. Você tem alguma coisa a falar, Hélio, sobre ele? Olha, o Dylan, ele estreou muito bem em Daytona, né? Em Phoenix, ele teve uma corrida bem consistente ali. Talvez não fosse aquela chuva, teria terminado no top 10. Em Las Vegas, que ele teve os problemas, né? Bateu no treino, na prova também teve um contato no início, depois ficou se arrastando, conseguiu se recuperar. Estava ali pensando, perde até chegar no top 15, né? Mas teve um problema no fim da prova, né? E terminou lá atrás. Já em Bristol, ele se classificou pro top 12 final, né? Digamos, para pole position final, né? E ele já tinha feito uma volta até boa, acho que oitavo, nono lugar que ele conseguia. E nos últimos 2 minutos de treino, ele foi tentar melhorar o seu tempo, acabou forçando muito e foi para o muro. Essa batida aí, o time preferiu não ir para o carro reserva, preferiu consertar o carro. E aí, o que se viu durante a tarde foi ele lutando para sobreviver durante a tarde. Ele terminou em 15º lugar. Ele melhorou. Uma coisa muito positiva, Léo, foi que o Dylan, ele conseguiu sobreviver e melhorou muito durante toda a tarde. Você via ele no início da prova, quem assistiu a prova, via ele andando em 24º, 25º, para no final da tarde chegar em 15º lugar, né? Na frente do próprio Chris Buescher, né? Que é um piloto muito mais experiente com equipamento Roush, né? Eu não vi nenhum Buescher tendo nenhum problema, mas eu acho de positivo para o Dylan, né? Eu particularmente esperava o Dylan no início melhor, né? O outro piloto que eu queria que você falasse, Léo, é o Ty Dillon, né? O Ty Dillon, ele não brilhou tanto como o Chase Elliott brilhou durante a prova, mas no final ele conseguiu um bom sexto lugar. E é interessante você ver a situação do Ty, né? Que com tantos garotos, o próprio Dylan KNF, querendo ou não, ele entrou no campeonato com mais mídia que o próprio Ty Dillon, que é um piloto muito mais experiente e com resultados, digamos que mais em tese relevantes que o Dylan, né? Tendo 3 top 3 na Truck Series, né, em 2 anos, campeão da ARCA, né? O que você acha do Ty? Ele entrou no campeonato quietinho, quietinho, hoje em dia ele é terceiro lugar do campeonato, só 6 pontos, 8 pontos atrás do Reagan Smith. Você acha que o Ty Dillon está sem pressão? Esse lance de outros pilotos estarem sendo mais visados que ele pode ser positivo para ele? Então, o Ty Dillon, ele tá. Não que ele tá meio ofuscado a estrela dele. Mas o Ty Dillon, ele tá quieto. Tá no canto dele, fazendo o trabalho dele. Mas ele tá sendo muito consistente. Ele tá conseguindo fazer boas corridas. E agora, esse final de semana em Bristol foi mais uma boa corrida dele. E, assim, ele que foi o primeiro, né? Se não tivesse esse pessoal aí correndo aí. Vamos dizer assim que ele foi o vitorioso em Bristol, ele que venceu a corrida. Ele terminou em sexto, foi o primeiro a marcar ponto, marcou 38 pontos. E só para falar aqui no campeonato aqui, agora ele é o terceiro, ele está apenas 8 pontos atrás do Ryan Smith. E no campeonato de Rookie ele está empatado com o Chase Elliott. Então assim, é bem o que você falou mesmo, o Hélio. O Tadino, talvez ele não tá tão na mídia como o Dino, que é o Nielski. Ele não tá tão na mídia como o Chase Elliott, ele não tá sendo falado como É o Larson. o isso, obrigado, o Elião. como o Carol Larson, mas o Tadinho não tá ali fazendo o trabalho dele, tá quieto, não, sabe, não tá assim, tá bem quietinho no canto dele e fazendo o trabalho dele. Ele não tá querendo aparecer, não tá querendo ser estrela, mas ele tá conseguindo fazer o trabalho dele. Talvez o que ele tá fazendo agora vai ter reflexo lá na frente, no final do campeonato. Essa consistência dele, talvez ele um pouco fora da mídia, ele consegue se concentrar melhor para uma corrida. Mas assim, o trabalho dele tá sendo muito bem feito. Tô gostando de ver o Tardino. Sim, falta talvez um pouco de agressividade, mas ele tá bem. Tô gostando de ver o Tardino. Eu pensei que ele ia estar pior. Mas ele tá bem, tá Dino tá indo bem, tá legal sim, tô gostando do trabalho dele. Ô, Léo, um outro ponto de discussão sobre o Tadino, como a gente sempre até brinca aqui, os carros apelão, né? Como você sempre coloca essa frase, muito oportuna até. A gente vê muita gente falando da preferência que o Richard Childress daria aos seus netos, né? E até pela mídia que, querendo ou não, esses garotos podem trazer para o time, né? De certa maneira, eu esperava a Childress entregando um equipamento semelhante ao que era o carro 33 no ano passado, que o Kevin Harvick corria, né? Daí a gente para numa questão no, na, dos carros apelões, né? A gente vai apelidar assim agora, nesses carros que os Cup Drivers pegam e dominam as provas. Você acha em quantos por cento num equipamento desse? É o piloto? É a preparação? Qual é a divisão, Léo, que você coloca nisso aí? Porque eu fico pensando, né? Tem alguns pilotos que a gente vê que tem condições de pegar um carro, como por exemplo, era ano passado com o Sam Horne Jr., por exemplo, que é um piloto que era bem regular, bem consistente, só que a gente não vê ele tão dominante como era outros pilotos que pegavam o carro 22. Como que você pensa isso, Léo? Não, não interessaria, né, no caso da Richard Childress, agora que eles não têm mais o Kevin Harvick ou algum piloto veterano que pegue o carro, que pegaria o carro 33, né? Que querendo ou não, não é mais a equipe técnica que era, né? Que eles perderam até o chefe de mecânicos, Ernie Cope, né? Que foi para Júnior, né? Enfim, que você acha, cara? Quanta porcentagem a gente coloca o equipamento, o piloto, o know-how do Cup Driver, a experiência de um cara como o Kevin Harvick, que está 12 anos aí correndo a Nationwide Series, mais tempo, né, Léo? 14, 15 anos, né? Para um piloto, digamos, um cara como o Matt Crafton, por exemplo, piloto de experiente, mas digamos que não tem esse know-how que possa levar um carro para frente. Bom, então, é uma pergunta bem interessante de se fazer. Vamos então voltar então. O ano que o Kyle Busch teve a equipe dele, que ele não tinha um carro tão bem preparado como é hoje. Então é só a gente voltar um pouquinho a fita. Que foi em 2012, né? 2012 que ele correu com o carro da equipe dele. Onde que ele não tinha um carro. Não tem um carro que ele tem hoje, que é esse carro apelão que nós falamos, né? Então, assim, foi um ano que ele terminou sem vitória. Bateu na trave ali, ele conseguiu fazer boas corridas, bateu na trave, mas talvez ele não tinha um carro tão forte como ele tem hoje. Um carro tão, assim, tão na risca mesmo, um carro na linha, assim, alinhado perfeito, igual ele tem hoje e teve o ano passado, onde que ele conseguiu aquele número absurdo, foi 12 vitórias no ano passado. Então, assim, e esse ano já são 4 corridas, 2 vitórias. Possivelmente ele deva chegar, se continuar essa tocada, ele deva chegar bem perto do número de vitória do ano passado. Então, assim, a Nationwide hoje, eu acredito assim, ó, eu vou acreditar uns 75% para um bom carro. Não, vamos recuar um pouquinho. 65% para um bom carro. Aí você coloca aí mais 20% o talento do piloto. Que daria 85. Aí você pode colocar mais 10% aí. Você acertar o acerto do carro para aquela pista mesmo. Que assim, como a Nationwide, talvez as outras equipes não vai ter uma tecnologia tão avançada, não consegue enxergar tão bem assim um carro como esses carros apelões, que é o caso do 54, 22. O carro, o 5, né, quando corre, ou 88 da Júnior, que são carros que vêm muito bem preparados. E vamos colocar assim, 5%, sei lá, talvez de sorte. Que a sorte também ajuda muito, né? Vamos combinar também. Então, assim, eu vou, mas a maior parcela realmente eu vou colocar aqui é o carro bem preparado, um carro muito bem acertado pela equipe e o talento do piloto. É claro que você, quando coloca um piloto que ele tem um talento mais baixo do que um, por exemplo, o carro 22, quando você coloca o Brad Keselowski, você pode reparar que quando o Ryan Blaney corre, não se perde tanto. Então, o talento do piloto é bom. Ainda mais o que eu acho, que eu vejo assim como é mais interessante, que o Ryan Blaney, como ele não é um piloto regular, ele consegue fazer um trabalho tão bom quanto o Brad Keselowski. Então, tá aí mostrando o talento do piloto. Claro que o talento do piloto vai ajudar muito, que é o caso do Kyle Busch. O Kyle Busch é aquele cara que consegue andar de tudo, de fazer qualquer coisa andar. Só que, infelizmente, quando chega na Sprint Cup, que todo mundo fala que ele morre na praia, né, que é a maior brincadeira, e não é que ele morre na praia, é que lá tem mais time tão bom preparado quanto o carro dele e tem mais pilotos talentosos quanto ele. Então, por isso que o Kyle Busch. Léo, Oi. olha, você tocou num ponto perfeito. Hoje mesmo eu estava dando uma entrevista do Kyle Larson, né, contando do início dele na Sprint Cup, né? Ele falou um ponto que para mim foi sensacional, para ver também a humildade do Kyle, né, que é um piloto jovem e assume os erros que ele comete. Ele falou uma frase que falou assim: na Sprint Cup você tem que fazer uma corrida perfeita para você chegar no top 15. Se você errar um pelinho, errar uma entrada de box, para você recuperar é muito difícil. Aí a gente pega a prova de domingo do Sprint Cup, que a gente vai falar mais profundamente lá. Para mim, o Kyle Busch, o fato das provas da Nations Series serem mais curtas, sabe, serem menores, acaba ajudando o Kyle, porque ele é um piloto, como posso dizer. O Vitória ou Muro, ele tá andando no pau extremo o tempo todo. Ele não é aquele cara que com o Matt Kenseth que fica consegue segurar, segurar, segurar. E como eu já falei aqui uma vez, você lembra, né, Léo? Quem estiver ouvindo a gente deve lembrar, eu acho que outubro, setembro passado, eu trouxe essa tese que, para mim, o fato das provas da Nations Series serem menores, né, acaba contribuindo para o fato do Caio ter toda essa dominância, né? E o fato de você ter menos equipamentos, como você falou, de nível top, acaba ajudando esse domínio dele. É igual assim, vamos descer um pouquinho mais de degrau, só para entender um pouco melhor. Pega uma corrida da Arca, em Pocono, por exemplo, ou no Kentucky, onde a Arca corre. Olha, você vai repara as diferenças entre os pilotos, né? Assim, a diferença entre os pilotos. Você vai ver que em poucas voltas se abre muito um carro do outro. Já na National Wide, vai abrir menos. E na Sprint Cup abre menos ainda. Essas diferenças vão sendo menos ainda. Então, assim, esse realmente é o ponto. Então, assim, como na Nationwide, tem equipes que não. Então, vamos colocar assim, ó, do 15º ali para trás, ali, no top 20 ali, o equipamento não é tão bom assim. Não é tão bom preparado, não é tão de nível alto assim, igual no Kyle Busch. Então, com certeza, essa é a diferença onde que o carro sobra. E o Kyle Busch, o carro 54, o carro 22, sobra, né? Por isso que nós vemos isso na pista. O carro tão bem bom preparado e, claro, o talento do piloto. E o que você falou também era muito interessante também. A Nationwide tem uma corrida curta, então eles conseguem assim gerar toda aquela força que o carro pode, espreme toda aquela força do carro para poucas voltas. Não na agora na Nationwide, na Sprint Cup, que é uma milhagem maior, chega a ser quase que o dobro. Então a diferença realmente está aí. Eles conseguem fazer o bom equipamento, ele tem que durar menos para chegar ao máximo dele, o máximo de potência dele. Já na Sprint Cup eles não conseguem gerar o máximo de potência já para uma prova que é mais longa. Então tem que ser mais dosado, onde que tem todos os carros conseguem fazer isso também e tem vários pilotos talentosos. Por isso que na Sprint Cup talvez as diferenças são menores entre os carros, os espaços entre os carros são menores. Esse é um ponto de ver. por isso que eu vejo sempre esses carros apelões aí. Eles conseguem gerar toda a força do carro por um espaço curto, onde eles conseguem realmente sobrar. E o carro sobra mesmo. É, a prova de speed camp é praticamente é uma prova de endurance, né? Realmente são mais 3 horas e meia, 4 horas, né? Alguns dias até 4 horas e meia de prova, É, 5 horas, né? 800, é 800 quilômetros todo final de semana. Então, endurance mesmo. O cara tem que ser fundista, tem que saber a hora de atacar. Enfim, e o Lando Cássio ainda, né? O grande trabalho dele mostrando o seu valor, né? Agora tá no top 10 na tabela do campeonato com a JD Motorsports, né? A gente citava, né, que esse time havia dado uma sacudida, né? O Michael Wallace, veterano, né, um dinossauro da categoria, deixou a equipe, né, foi correr com o Carl Long, né, e até nas primeiras etapas chegou até estar na frente na tabela do Cássio, né. Mas enfim, eu acho muito interessante porque a gente vê um piloto talentoso que conseguiu dar a volta por cima na carreira, né. Ele passou por um momento muito difícil. Hoje em dia tem dois carros full Seaton e tá aí fazendo o trabalho dele. Quem sabe no futuro ele dê uma boa chance em um grande time desse Sprint Cup, né, cara? É aquela história que eu sempre falava, a gente falava até do próprio Nelsinho, né, que as coisas só vêm com trabalho. A gente vê o Almendinger também, que é um outro cara que batalhou bastante, hoje tá num bom carro da Sprint Cup, é o piloto regular. É aquela, né, o cara. Não é porque uma porta fechou, duas portas fecharam, que a carreira acabou, né? É verdade mesmo. Eu já até iria falar dele agora, mas você puxou primeiro. Quem conhece ou não, né, acho que poucos deva lembrar, mas o Lando Cássio já teve na Speed Cup, ele fez 2 anos completos na. Um ano acho que foi quase completo, foram quase 33 corridas, uma coisa assim. Mas ele teve bem perto ele já teve na Speed Cup. Não conseguiu alçar altos voos na Sprint Cup, não conseguiu fazer muita coisa, mas não deixou de fazer um bom trabalho na Sprint Cup. Desceu um degrau e eu já tinha falado já no Lando Cássio para ficar de olho nele na JD Motorsports. É uma equipe muito pequena, não é uma equipe grande, é uma equipe que vende almoço para comer na janta, é um termo mais fácil para todo mundo entender. Mas tá aí. O Lando Costa fazendo um bom trabalho naquele carro 01, só para todo mundo identificar, o carro dele é aquele vermelhão. O carro vermelhão 01 que tem duas, eu não sei se é, não lembro se é duas ou três faixas brancas. É um carro muito bonito o carro do Lando Costa. Então, assim, o Lando Costa fazendo um bom trabalho. Eu falei que ele iria lutar pelo top team, ele já conseguiu entrar no top team, ele está em décimo colocado no top team, está na frente do Mike Bliss. E assim, não tá bem na cola, né? Ele tá a 11 pontos do Dylan Kozienewski. Que esse cara tem um nome difícil pra caralho pra falar, mas eu vou aprender até o final do ano. E do James Bosher, né? E tá na frente do. É, do James Bush também, tá na balada ali. Do James Bush é 12 pontos. É 11 do Dylan e 12 do James Bush. E o Mike Bliss tá atrás dele, o Mike Bliss, o Chris Bush e o Mike Wallace. Sim. Quem tá ali atrás dele ali que possa talvez atrapalhar ele ali vai ser o Mike Bliss, que vamos combinar também. O Mike Bliss faz um excelente trabalho no carro 19. Infelizmente ele teve problemas, ainda tendo uns problemas de rendimento no carro aí. Mas o Mike Bliss não deixa de fazer um grande trabalho com o 19 da TriStar. E o Chris Buescher, né? O Chris Buescher que conta com um excelente equipamento da Roush. Ele deva, claro que deva melhorar. Sim, eu estou indo na lógica, tá? Claro que deve melhorar um pouco aí a posição dele de campeonato. Mas o Lando Castro está fazendo um excelente trabalho, estou muito contente de ver o trabalho dele. Já aproveitando já, o Elião, e falando sobre campeonato, posso falar ou você quer falar mais alguma coisa da corrida? Não, Léo, não. Vou entrar no campeonato que eu queria citar. A grande decepção do ano para mim até agora é o Dakota Armstrong. Todas as provas totalmente longe de ser competitivo, andando de 25º para trás. Um carro 43 que todo mundo via o que o Michael A, né, ou até o Rich Sawyer e o Almirola faziam quando estavam a bordo desse carro. Então, mas eu fiz uma comparação. Eu preciso até ver se eu acho aqui, ó. Eu fiz uma comparação entre o rendimento deles no primeiro ano que eles começaram. Porque assim, o Dakota Armstrong, não é que ele tá pulando as etapas, não é que ele pulou as etapas. Ele até fez a Arc, depois ele fez a Truck Series, mas ele nunca assim conseguiu fazer um bom campeonato, nunca conseguiu, sabe, mostrar um bom resultado assim, de expressivo mesmo. Se eu não me engano, ele tem vitória na Arca. Se não me falha a memória, ele tem vitória na Arca, assim, o Dakota Armstrong. Ó, o primeiro ano do Marconnet, vamos lá. O Marconnet, primeiro ano, em Daytona foi 35º, Fontana 16º e Las Vegas 32º. O Dakota Armstrong, em Daytona, ele foi 23º, melhor que o Marconnet. Em Phoenix, ele foi 18º, pior do que o Marconnet, que ele foi 16º. E Las Vegas, ele terminou em 23º, melhor em Las Vegas do que o Marconnet. Então, assim, comparando o primeiro ano full time deles, até que o Dakota Armstrong está dentro do esperado. Claro que se comparar com o ano passado, o Marconnet sobra. O Marconnet no ano passado ele fez um excelente campeonato, andou muito bem, sobrou. Mas comparando o primeiro ano full time deles, até que o Dakota Armstrong está dentro do tolerável. Não está indo muito super bem. Mas assim, tá tendo até melhores resultados do que o Marconnet. Vamos esperar um pouquinho, mais um pouco, ver se ele pega a mão do carro. E assim, comparando os dois, você vê que assim, o trabalho do Dakota Armstrong não tá tão ruim quanto o Marconnet. Assim, tem que só esperar realmente dar um tempo para ver se vai amadurecer ou não. Penso que é um pouco diferente do Ryan Reed, que até agora só destruiu o carro. Mas o Ryan Reed também, pelo menos quando ele está na corrida, ele está andando mais ou menos dentro do esperado, né? Mas o problema do Ryan Reed é destruir carro. Ele destrói muito carro, o Ryan Reed. Já foram 4 carros já. Realmente é um prejuízo muito grande para a equipe. Então vamos esperar um pouquinho para falar do Dakota Armstrong, esperar se ele vai melhorar ou não. Nós sabemos que o carro tem competência para andar muito melhor. Não, top 25, top 20 não é lugar desse carro. Ele consegue andar pelo menos top. Ele pelo menos ele consegue fazer um top 10 aí quando não tiver essa leva de piloto da essa leva de Cup Drive. Ele consegue fazer um top 10 ou um top 15, porque esse não é o lugar desse carro. Mas vamos esperar umas 10 corridas aí para ver o que vai acontecer com o Dakota Armstrong. Pedro, mais algum detalhe da corrida? Perdão, Hélio. Não, não vou usar o campeonato. Então vamos embora? Ó, vamos falar sobre o campeonato. O Regan Smith lidera com 151 pontos. Trevor Bayne vem em segundo com 150 pontos. O Ty Dillon vem com 143 pontos, 8 pontos atrás. O Chase Elliott está com 138 pontos. Vem 13 pontos atrás do Regan Smith. O Edward Sadler, essa que para mim é a maior decepção do campeonato, tem 135 pontos, vem 16 pontos atrás do Regan Smith. Aí depois tem Galgan, Brian Scott, James Buescher, Dylan Kiauzenelskinen, que eu não sei falar de nome desse cara. O Lando Calrissian em décimo, fechando. Aí vem ali o Calrissian, o Blizz, o Buescher e o Mike Wallace, e o Ryan Reed e o Dakota Armstrong. Esses pilotos nós até comentamos agora há pouco sobre eles. Algum destaque para o campeonato, Hélio? Ah, Léo, só a briga Bane e o Smith que continuou pau a pau, agora só um ponto de distância, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Os garotos Ty e Chase Elliott ali logo atrás. Tem a Richard Childress que pode se empenhar em dar um equipamento, talvez até vencedor para o Ty, né? Ele tem condição de vencer uma corrida, eu acho que ele tem até contra os Cup Drivers. E o Chase Elliott, né, que é um piloto que tá com um grande início de campeonato, com um garoto, né, de 18 anos, né, 18, 19 anos, que ano passado nem podia correr em Super Speed e já tá em top 5 do campeonato. Vamos ver, né, cara? E alegando mais uma vez, né, o que a Júnior cresceu esse ano é sensacional. Para mim, a Júnior Motorsports é o grande destaque do que é relacionado só à Nationwide Series, sem contar os Cup Drivers. Realmente a Júnior cresceu muito esse ano. Vou até olhar aqui. A Júnior fez os dois carros dentro do top 10. Colocou o carro 5 e o carro 9 dentro do top 10. E o. Cadê? Na verdade, foram os três carros, né? O Egan Smith também dessa. Isso mesmo, Colocou os três carros dentro do top 10. Só o pessoal lembrar um pouquinho aí, tinha época que a Júnior nem top 10 fez. Nem top 10 fazia a Júnior Motorsport. Parece que a equipe encontrou o norte agora e está caminhando muito bem a equipe. Bom, só para falar rapidinho aqui também, que é com certeza uma briga bem interessante, é a briga dos rookies do ano. O Ty Dillon é o primeiro, ele, na verdade, o Ty Dillon e o Chase Elliott estão empatados com 51 pontos. O Dillon Kwiatkowski, ele tem terceiro com 37, o Chris Buescher tem 29, o Ryan Reed tem 28, ele da Dakota Armstrong tem 28 pontos cada um. O Turner Bernhill tem 16. O Tommy John Martins tem 9 e o Chad Bolt, que é o filho do. Ele é filho do Bolt lá, não é? Ele corre com a equipe do pai. isso mesmo, ele só fez uma corrida, só a primeira etapa. Ele volta no Ele Texas. volta no Texas agora. No Texas, se não me engano, é daqui 2 semanas. Ele tem 6 pontos apenas, claro, que só fez uma corrida. Bom, mais algum detalhe sobre a Nationwide? Só isso mesmo, vamos esperar por Fontana. Vamos esperar por Fontana agora, que acontece no próximo sábado. Só deixa eu já confirmar o horário aqui para a rapaziada. Acontece sábado agora, 6 horas da tarde. Uma corrida vai acontecer bem no início da noite aí, o pessoal curte uma corrida. Aí até umas 8h15, 8h20 deve estar tudo já resolvido. Aí o pessoal pode tomar banho e ir pro churrasco do final de semana. Beleza, Hélio? Por Nationwide é isso aí, pessoal. Por Bristol foi isso. Muito obrigado. Então, beleza, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos para o bloco da Sprint Cup.